audiovisual de abertura com Lídia Lantz, Mia Zabelka e Zara Mani a apresentar Medusa's Bed. Jeff Mills, Oscar Mulero, DVS-1, Dasha Rush, Phase Fatal, Shlomo. Aqui estão os exploradores e impulsionadores de uma nova história. Engenheiros criativos e culturais com desejo de preencher o vazio deixado por um mundo saturado através da música, arte, natureza e código. Festival Forte, 24, 25 e 26 de agosto de 2017, no Castelo de Montemoro Velho. Com o apoio RUC. Sabias que a emenda social de todas as cantinas inclui agora a opção vegetariana e vegana? À semelhança da opção dieta, basta reservar a refeição no dia anterior por telefone, e-mail ou diretamente na cantina. As refeições carne, peixe e ovo-lacto-vegetariana estão sempre disponíveis, sem necessidade de requisição. Sabe mais em uc.pt/sazuc ou na página de Facebook do Sazuc. Com o apoio RUC. O meu pai é um menace. Ontem fiz 16 anos e ele disse: nem é tarde nem é cedo. Já Fernando Magalhães, vou-te apresentar à Larissa. Oh puto, eu não acredito, então tu... Yep, perdi os 3. Antes os 3 e o 24T. RUC. O gajo mais otimista de sempre. Cado sonoro. O programa dedicado à música pesada nacional. Boa noite, sejam bem-vindos ao Pecado Sonoro. Hoje temos um programa assim de algum modo diverso. Vamos passar pelo heavy rock, pelo metal alternativo, entre outras coisas. Enfim, vai ser uma miscelânea musical muito variada. Mas antes de mais, se na semana passada estiveram sintonizados aqui no 107.9, sabem que o programa terminou a meio da música Day of Reckoning, dos Destroyers of All. E como por aqui no Pecado Sonoro não gostamos de deixar nada a meio, ficamos agora com o tema M4 do seu primeiro EP, Into the Fire. We'll be right back. Vamos de ouvir agora o tema M4 dos Destroyers of All. E agora, depois dos Destroyers of All, chegou a hora dos míticos Rebulho. Vêm de Vila Real e trazem consigo obras de arte saídas do Party Death e do Grind. A primeira é um tema de 20 segundos que dispensa apresentações. Posto isto, o segundo tema vem do seu último álbum, Star Horse, e chama-se... Continuando no mesmo registro, seguem-se agora os Quinteto Explosivo. Eles que, segundo a sua página de Facebook, são compostos por António Guterres na voz e piano, Durão Banhoso na guitarra, Santana Corpse na outra guitarra, Javard Silva no baixo e, por fim, Paulo Tortas na bateria. Ficamos então com os Quinteto Explosivo e Sempre Que Te Vejo Dá Vontade de Vomitar, do álbum Hinos Politicamente Incorretos. continuamos com o Jana Paris, vindos do Porto e que, segundo a sua página no Facebook, são uma banda de stoned, psicadélico, punk rock, mood e cenas. Interessada em, e estou a ler exatamente como está lá escrito, tocar alto como o caralho. Basicamente são uma espécie de punk em ácidos e rock em cocaína. Ficamos então com o Jana Paris e o tema One of These Nights. Rodam agora os Black Wizards e o seu mais recente single I Don't Wanna Die, do álbum What The Fuzz, que sairá dia 1 de setembro. in the morning. I'm not afraid. Em seguida temos Moonspell e o tema Earth Pendulman. Este foi saída do vinil do Irreligious, que o ano passado fez 25 anos. Banda que segue uma união entre Portugal e Rússia. São os da Autist com o tema Pandora's Curse. acabamos de ouvir agora os The Autist e o tema Pandora's Curse. E agora, vindo os Sintra, temos os Legacy of Cynthia, com o tema Lascivious, do álbum Dance Macabre. Be De São João da Madeira chegam-nos os Soul of Anubis com o tema The Monster Among Us. Agora connosco Kilimanjaro e a música High Flying Bird, que segundo o seu Bandcamp é a música favorita do EP Shroud. We'll be right back. E agora na reta de final do programa ficamos com Miss Lava. Os lisboetas trazem-nos o tema de Asteroid. E o programa está quase a terminar. Só apanhar um bocado sonoro nestes minutos finais. Estão desde já convidados a passarem no nosso Facebook, em facebook.com/bocadosonorohook. E lá será postada a gravação deste programa. E se tiverem uma banda ou simplesmente uma sugestão que eventualmente poderá passar aqui no Bocado Sonoro, não tenha medo de entrar em contato connosco. Tendo já dito isto tudo, estiveram na companhia de Bernardo Matos até para o próximo sábado, às 20 horas, aqui no 107.9 ou em rook.fm. Boa noite. rei, irritado por ver a rainha sempre misturada com mendigos, a proibiu de dar mais esmolas. Certo dia, viu-a sair do palácio às escondidas e foi atrás dela. Isabel, o que levas no regaço? É pão? São ondas artesianas, senhor.